com nós é diferente. Quando aumenta a potência louca, a terra treme. Quanto mais o tempo passa, mais eu vou curtindo. O meu destino a Deus pertence, e eu sei disso. Aí se liga, maluco, que aqui é nós. Só nego ligado na ação, 100% feroz. Que viaja na fumaça, acende a bomba. Os banda só na função, sustenta a lombra. Nos corre nas fitas loucas, muitos vão atrás. Quero ver quem sustenta quando a casa cai. De bobeta e moletom, eu vou zoar na fé. Vagabundo de responsa, assim que é. LKS química perfeita, nascendo outra vez. Vagabundo vai pirar quando ouvir os bens. Pra vagabundo pirar. Atitude é que tem. Se não bota fé, cai pra dentro, vem que vem. Vou te mostrar que na rueira quem manda é nós. Atividade tá mil graus, só nego feroz. Só quem é, representa os maloqueiros. As dona aqui aterroriza o tempo inteiro. Vida louca, molequinha, aqui tem que ser. Tem que ter sangue no olho pra sobreviver. Meu espaço foi conquistado por um tempo. Quem Guarulho quis derrubar, eu só lamento. Sou de palombra do beck, sobe a fumaça. O terremoto cabuloso que não para. Potência máxima nos grave aqui tem que ter. Vagabundo vai pirar quando o som bater. Pra vagabundo pirar. Pra vagabundo pirar. Treme tudo, sustenta os baques, se situa vagabundo. Vai além, veja bem, moleque, tô aqui a fim de bagunçar. Tô colado com as bonas longe da marafa, traz minha gelada. Cada um na sua, cada doido curtindo sua lombra. Bota um em cima, mas malandro nunca desaponta. Bem cabuloso, sempre foi desse jeito, foi desse jeito. A barreta, bermudão, xingadão de maloqueiro. Nas ruas, nas vielas, pelos becos da favela. Do entorno sua, chaparra, o respeito é pesa. Liga os moleque da Samamba, recanto tem frevo. Se pá na escola, no riacho, tudo no roteiro. E na carreta, só graveira os vagabundo. Chama atenção, essa é a cena, treme tudo. Deixa a adrenalina subir, sente o clima. Quanto mais grave nos palante, mais a gente pira. Pra vagabundo pirar. Who drop that bass?